as pessoas nos rotulam. Elas vão nos rotulando e colocam um monte de adjetivos terríveis para a nossa vida. E aí você vai ficando magoado, vai ficando ferido, você vai ficando uma pessoa que se sente frustrada, porque você quer ser, você quer viver uma vida plena com Deus, você quer viver ali dentro de um padrão aceitável, onde a alegria faz parte da tua vida. Mas quando você passa a ter um comportamento inadequado, de acordo com as tuas escolhas e também com as tuas decisões, isso também vai repercutir. E aí vem o nove. Eu tenho uma capacidade muito grande de raciocínio. Você não mantém isso. E Deus nos deu a bênção de refletirmos sobre as coisas. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Posso ouvir um amém? Amém. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus que vive aqui na terra, ele precisa entender isso. Por quê? Porque todas essas coisas estão ligadas diretamente a princípios. Se os meus princípios, aquilo que eu acredito, aquilo que eu coloco como primazia, como primícia na minha vida, não estão ligados diretamente àquilo que o reino de Deus libera sobre a minha vida através da palavra, que nos orienta, porque é lâmpada para os meus pés, luz para o meu, escute isso, caminho. Existe uma trajetória, uma caminhada. E isso pegou na minha mente hoje. Eu falei, cara, mas o que está acontecendo no mundo? E o Espírito Santo fala claramente aos nossos ouvidos. É porque os princípios que foram estabelecidos estão sendo deixados de lado. As pessoas estabelecem os seus princípios. Por quê, querido? Porque existe uma estrutura envolvida. Nós aprendemos através da palavra de Deus, escute isso, que assim como a cabeça é comandada do corpo, Cristo é o cabeça da igreja. Sim ou não? Então todo comando vem da mente, vem da cabeça, vem daqui da massa cefálica. Ou alguém que raciocina com o dedão do pé. Não obstante, guardando os devidos, as devidas proporções, existem pessoas que conseguem refletir com o destino. Aí você já sabe o que, que dá. Infelizmente, pessoas vivem assim. Aí quando tem uma dor de barriga, ai meu Deus, e agora? Vai precisar de algo imediato. Então o corpo é uma estrutura, e o corpo de Jesus Cristo está ligado na cabeça, que é Cristo. Nós estamos ligados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém, amado? Amém. Então nós fazemos parte desse corpo. Não se manifeste. Raciocine rápido. Será que todo o corpo está santo? Por que, que existem algumas partes do corpo que estão doentes? Doentes no corpo, na alma, no espírito? Porque não consegue entender que a voz de comando, quando vem e ela é estabelecida pelo Senhor, ela é liberada do altar para a igreja, e a igreja vai reagir, a igreja vai tomar as tuas decisões, a igreja, o corpo vai tomar, fazer as tuas escolhas, e ela vai ter comportamentos no teu dia a dia, e aí os princípios vão pesar, e aí você vai ter que tomar as suas decisões, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos confronta. E a Bíblia diz que Deus não mistura o santo com o profano. Então aquilo que é contaminado na tua vida precisa ser extirpado. Então você vai ter que fazer as suas escolhas. Eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de roubar, eu tenho que parar de adulterar, eu tenho que parar de me viciar, eu tenho que me libertar do vício, eu tenho que me libertar de algumas coisas, de alguns traumas. Eu preciso fazer as minhas escolhas. E você só conseguirá realizar as suas escolhas na direção de Deus quando você se aproximar dos princípios que Ele estabeleceu, porque eles são invioláveis, imutáveis, inegociáveis. E quando eu entendo isso, eu me rendo ao Senhor de Cristo e eu me coloco como corpo, dizendo: Deus, eu vou ser usado do jeito que o Senhor quer, então me direciona. As escolhas que eu faço, ela vai repercutir na minha vida. E aí eu pergunto: todo corpo da sã? Não tem ninguém que fala mal do outro. Você não fala mal do teu parente. É que você não conhece a ti o teu bem, você não conhece a ti o teu bem. Você não conhece o irmão que eu tenho. E Jesus, ele diz assim: tratai mal com mal. É isso que Jesus fala? Tratar mal com bem. Nós somos muito unidos no corpo de Cristo. Como é que Deus olha para a igreja? Como é que Ele está vendo a noiva agora, nesse momento? Como Ele está te vendo? E as pessoas lá fora estão sedentas pelo Deus tremendo e poderoso, que cura, que restaura, que liberta, que transforma. E quando ela se achega dentro da igreja, ela vê fofoca, mentira, engano, contenda, confusão, dissensão, inveja, obras da carne. E aí eu pergunto para você: qual é a diferença desse pessoal que está lá fora? A igreja. Eclesiastes, amado. É aí que fala sobre o botão de Deus. Você tem uma oportunidade de tomar as decisões certas. Mas também você tem a oportunidade de oprimir, você tem a oportunidade de mentir, você tem a oportunidade de viver uma vida sem os princípios divinos e viver de acordo com os teus princípios. O inimigo, ele vai traçando a nossa caminhada. E é aí que eu quero que você entenda. Queridos, existem pessoas que tomam decisões a todo instante, a todo momento. Eu tenho certeza que hoje você decidiu por alguma coisa. Você tomou uma decisão. Alguma coisa está acontecendo no reino espiritual, porque você atualmente está trabalhando, você está vivo. E nós temos uma caminhada. Você tem a tua caminhada e você está vivendo a tua vida. E você está cercado de decisões. Você precisa tomar as suas decisões, porque tem um caminho diante de ti. Só que também nessa caminhada existem atalhos. E foi aí que eu falei: Deus, como é que o povo está caminhando? Foi aí que me pegou. E eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor quer mostrar para nós hoje? Além da unidade, além do pecado que a igreja comete, além daquilo que nós estamos realizando, presta atenção nisso. Caminho é uma porção normalmente, né, estreita de terreno entre dois lugares, por onde alguém pode seguir. Isso é o pai dos mundos, viu? Peguei lá no dicionário, para poder entender e aprender a diferença entre caminho e atalho. O caminho, ele serve de ligação, ou escute isso, ó. Ele serve de ligação ou de comunicação. Olha que coisa tremenda. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu pai, entre dois lugares. E se eu estou tomando as minhas decisões, se eu estou fazendo as minhas escolhas, eu estou vivendo aqui na terra. Posso ouvir um amém? Amém. Nós estamos vivos, estamos plantados aqui. E a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, nós somos do mundo vindouro. Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, aleluia, e disse para nós: fiquem tranquilos, eu vou preparar morada para cada um de de vós, e aonde eu estiver com o Pai, vós estará comigo. Nós temos uma caminhada daqui para a eternidade. A questão é: como está o teu nível de comunicação aqui na terra com o reino dos céus? O que você está orando? Como você está orando? O que você está fazendo? As decisões que você está tomando vai glorificar ao Senhor que está no céu? Existe uma comunicação direta entre você e Deus para que essa decisão possa ser abençoada pelo Pai? Olha o resultado da minha testemunha. Nem entendendo agora por que você combinou comigo. Ela combinou comigo, não foi? Você foi em casa, falou para você estar aqui. Gente, que comunicação é essa? E quando eu acho que eu consigo fazer, ó, presta atenção, as decisões que você está tomando de forma egoísta, equivocada, afasta as pessoas que você ama de você mesmo e de Deus. Eles olham para você e dizem assim: ué, mas não é bispo? Ué, não é pastor? Não é diácono? Não faz parte do ministério de louvor da igreja? Bicho, não faz parte da dança? Que amor é esse aí? Fé, esperança e amor. Dos três, você vai dar o amor, que ele é o maior de todos. Que amor é esse quando eu faço as minhas escolhas pensando em mim? Quando eu libero uma palavra de outra pessoa, eu estou expondo essa pessoa no reino espiritual. E aí as vidas vão sendo atingidas, porque palavras têm poder. Jesus, ele disse: da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou jorra uma, ou jorra outra. Por isso, queridos, nessa nossa caminhada, eu preciso entender que essa minha comunicação entre os dois pontos, entre os dois lugares, precisa estar regada de decisões corretas, escolhas corretas. O meu comportamento tem que agradar a Deus. Olha o que aconteceu com Noé, olha o que aconteceu com Enoque, olha o que aconteceu com Elias. Deus olhou para aqueles homens, Enoque e Elias, e eu quero eles para mim, cara. Porque a Bíblia diz que eles andavam aqui na terra fazendo o que, gente? Agradando a Deus. Agradando a Deus. As minhas decisões, meu nível de comunicação. Caminho significa uma via, distância percorrida, ou que temos que percorrer para chegar a um determinado lugar. Irmão, preste atenção no que eu estou te dizendo. Irmã, ninguém melhor para te dizer como está a tua caminhada do que você mesmo e aonde você vai chegar. Aonde você vai chegar? Ninguém melhor do que você. Eu não sou adivinho. Eu não moro com você, eu não estou na tua casa, eu não estou no teu ambiente de trabalho, eu não sei o que sai da tua boca, eu não sei o que está dentro do teu coração, mas Deus conhece. E a Bíblia nos ensina que não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele escolheu a nós e nos designou para que nós dessemos fruto e o nosso fruto permaneça, aleluia. Existe um designio de Deus para a nossa vida, e nessa caminhada eu estou tomando minhas decisões. Você sabe por que você toma decisão na carne? Porque você está ouvindo homens falar contigo. As pessoas parecem ser espirituais, mas sabe o que demonstra uma vida ser realmente espiritual? Quando ele tem um comportamento retinho diante de Deus ali na terra. O sim é sim e o não é não. Um homem é uma pessoa que não expõe a vida de ninguém, não fala de ninguém, questiona ninguém. Como é que está a tua caminhada? Como é que está esse ponto de ligação entre você e Deus? Isso é o caminho, trajeto que precisa ser percorrido, rumo, direção, percurso, rota, itinerário. Nós estamos com muito de mal, nós estamos com bons, com ônibus andando. Existem os pontos que para, os pontos de parada. Você precisa se reabastecer. Você precisa se alimentar, você precisa colocar combustível, se encher do Espírito Santo, se encher da palavra de Deus. Você precisa o tempo todo estar se reabastecendo, porque o teu itinerário ainda não acabou. Você está no curso desse caminho. Ah, quantas escolhas nós já fizemos, quantas decisões nós já tomamos. Talvez você possa dizer, ai, que eu fui casado, meu Deus do céu, você tem um caminho para seguir. E o teu destino é o céu. Aleluia. O Senhor te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas existem também os atalhos da nossa vida. Atalho. Gente, é muito louco isso. Quando eu li, eu falei, cara, é isso. É isso, Deus. Atalho. Caminho secundário. Derivado do caminho original. Quando nós fazemos as nossas escolhas erradas, tomamos as nossas decisões erradas, não vivemos dentro dos princípios divinos, nós vamos procurar alguns atalhos. Nós vamos sair do caminho original e vamos tentar de alguma forma, preste atenção nisso, tentar encurtar a distância para poder chegar no meu destino. Eu vou vir para essa igreja porque eu sei que eu vou ser consagrado para o pastor mais rápido. Eu vou lá para outra igreja, porque lá eu vou ser diácono mais rápido. Eu tenho que ser alguém dele jovem, mas bem fraquinho, porque se eu for para lá, eu sou inteligente para caramba, cara. Eu tenho certeza que se eu for para lá, eu engulo aquele jovem lá rapidão e bem. Eu vou cortar o caminho, cara. Eu com 6 meses de conversão fui consagrado pastor. E não pedi. Pastor auxiliar. Eu odiava a crente. Aí o pastor veio e falou, olha isso aqui, desde que funciona aí. Eu falei, fala pastor, qual é o problema? Vamos abrir um ponto de pregação lá no Jardim Europa lá. E você vai assumir a igreja. Eu falei assim, ó. E eu? Você está louco, homem? Você tem teu irmão aí que é o pastor vice-presidente da igreja. Coloca aí, meu homem, não é capacitado do que eu. Você tem um dos pastores da igreja. A minha esposa aqui testemunha. Eu falei exatamente isso para o pastor. Eu cheguei em casa tremendo. Eu falei, amor, jogaram uma bomba na minha vida. Ela falou o quê? Querem colocar dentro da igreja. Ela, ai meu Deus, o que aconteceu? Eu contei para ela o caso. Aí eu disse assim para ele, pastor, em nome de Jesus, coloca o seu irmão. Ele fez assim, ó. Eu confio mais em você do que no meu irmão. Aí eu fiz assim, ó. Falei, cara, você é irmão dele, ele disse, pastor da igreja. Ele confia mais em mim do que no irmão dele. Tem alguma coisa errada aí, velho. Aí os anos se passaram, as escolhas foram sendo feitas. Fui perseguido, jogaram bomba na minha casa. Meu Deus, isso foi uma loucura! Foi uma loucura. As coisas foram acontecendo. Eu não vou dizer o que aconteceu com vocês, pastores, não. Deixa eles para lá. Mas eu estou de pé. Para a glória e honra do Senhor. porque eu aprendi a fazer as minhas escolhas. Eu aprendi a tomar minhas decisões na direção de Deus. Eu estou de olho nos cultos de ação de graça. Eu estou de olho. Hoje eu falei com o diácono, ele falou: é o último ciclo. A próxima fase vem. E esses ciclos serviram para apenas um propósito, para poder colocar vocês no crivo. É assim que funciona. É assim que nós conseguimos observar o fruto que sai da árvore. Ele vai me levar um caminho mais rápido para o destino, com toda certeza. É um corte, né? Você vai cortar ali, ó. Para poder, sabe? Eu vou te dizer por que as pessoas estão com atalho. Não adianta você querer fugir disso. Porque as pessoas que tomam atalho, elas querem conseguir algo mais rápido que os outros. Funciona na vida, é assim que funciona o trabalho. Eu tenho certeza que você trabalha numa empresa que nunca você viu alguém querendo engolir outro. Na escola, a aluna vai lá e fala, faz cosquinha com a outra lá, faz fofoca, a confusão sai. Atalho, queridos, o atalho vai te levar a isso, e na grande maioria das vezes. O atalho parece ser mais fácil. É, o atalho foi bom, filho? Hein, Rogério? O atalho foi bom? Chorou. Chorou muito. Você já tomou atalho na tua vida? Você já cortou o caminho? Você já quis chegar mais rápido. Você já tomou decisões e fez escolhas que você achou que conseguiria realizar. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu pai. Aquele que te prometeu, ele é fiel. Ele é fiel. Então, quem é o diabo ou não, se por algum motivo, em algum determinado ponto da tua história de vida, você saiu do caminho original e pegou algum atalho, hoje o diabo está perdendo, porque Deus vai te recolocar no caminho original. Você vai passar a viver aquilo que o reino de Deus tem para a tua vida. Eu posso ouvir um amém? Porque Deus quer te colocar novamente para os princípios dele. Quando nós nos encontramos em situação difícil, é aí que nós tomamos atalho. Porque vem um embaraço, e a Bíblia diz: não vos embaraceis com as coisas de Deus. É isso? Não. A Bíblia diz: não vos embaraceis com as coisas desse mundo. Então, quando você se pega numa situação difícil, você vai realmente querer tomar alguns atalhos. Embaraço, estorvo. São obstáculos que vêm para a tua vida. Aí nós ficamos cercados. Presta atenção, vou te dizer o que acontece com isso. Eu vou te dizer o que o diabo faz. Está difícil, eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí quando você vê, você já saiu do caminho original. E você está lá. Eu tenho que me casar logo, rapaz. Eu tenho que fazer as coisas acontecer na minha vida. Eu quero comprar minha casa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero um carro novo. Aí quando você olha, você está numa encruzilhada. Aí você fica cercado de atalhos. Aí você fica e fala assim: e agora? Que caminho eu vou seguir? Eu vou te dizer que você não vai seguir para caminho nenhum, porque você decidiu pelo atalho. Por isso a Bíblia nos ensina que toda sabedoria ela vem do alto, ela vem do Pai, e eu tenho que olhar para o monte, para o Senhor, olhar para o alto, porque essa sabedoria ela é humana, ela é terrena e ela é maligna. Atalhos vão te levar para a encruzilhada, e muitos se encontram no tranca-rua. O negócio vai ficando feio. Mas aquele que tem promessa. E eu creio que todos aqui têm uma promessa do Senhor na tua vida. Aconteça o que aconteceu, o Senhor traz de volta para o caminho. Jesus está dando voz de comando para nós a todo instante. E Ele está observando o nosso comportamento. Se nós levamos a sério aquilo que foi determinado para a nossa vida como servo de Deus aqui na terra, e nós ficamos brincando com aquilo que Deus está nos ordenando a fazer. Queridos, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é reto. A Bíblia nos ensina isso. A palavra do Senhor em Salmo nos diz sobre o caminho. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. São as tuas escolhas que vocês fizeram que você se encontra hoje nesse atalho, nessa encruzilhada. Não é culpa de ninguém, e nem culpa sua é, porque você ainda não havia recebido do Senhor. As tuas escolhas te trouxeram até aqui. Mas eu tenho algo para te dizer. Se hoje você disser para Deus aquilo que está em Salmo 139, e você olhar para Deus e dizer assim: Deus, vê em mim se existe algum caminho mau. Vê em mim, Senhor, porque somente o Senhor consegue ver se existe algum caminho mau. Porque se o Senhor conseguir ver em mim um caminho mau, eu terei a convicção de que o Senhor vai me guiar para os caminhos eternos. Aleluia! Glória a Deus. Caminhos eternos. Eu quero te convidar a você adorar o Eterno.